seu caminho. O pai ausente é quente, infelizmente. Recordações, a velha foto, lembranças na mente. A mãe que lava e passa em casa de família, de família. O desespero quer dinheiro, futuro pra filha. A armadilha que o sistema cria, contamina. E Jezebel tem como espelho outro tipo de mina. Aos 15 já se pinta como se fosse pra guerra. Ela sabe o que quer, quem aposta não erra. Olhos da cor da noite, diamantes fascinantes. Pele queimada do sol, pretendentes amantes. Gosta de roupa cara, maquiagem, perfume. Pra pegar tem que ser como é de costume. Jezebel fala na gíria, se necessário. Se precisar fala manso pra enganar otário. Mini saia de couro acima do joelho. Corrente, brinco de ouro, adora vermelho. É que Narciso acha feio que não é espelho. Diz que não quer nem saber, que dispensa conselho. Vários sonhos, vários planos, vários desenganos. Vários comentários, várias minas, vários manos. Pra quem não sabe o que é pecado, o inferno é o céu. Já que a noite é uma criança, lá vai Jezebel. Jezebel, de noite Jezebel. Jezebel, do inferno ao céu. Jezebel, Jezebel, de noite Jezebel. Jezebel, do inferno ao céu. Jezebel, Jezebel, de noite Jezebel. Jezebel, do inferno ao céu. Jezebel, Jezebel, de noite Jezebel. Jezebel, Jezebel, Jezebel, Jezebel. Conhecida nas quatro zonas da cidade, adultera mais 4 anos na idade. Com 19 pode ter o que quer, tudo em pé, vai na fé, é precoce mulher. Jezebel, espera um príncipe cantado que trinque com ela. Jogador, empresário, ator de novela. A princesa e o plebeu, a bela e a fera. Contos de fada, dama da noite, Cinderela. Envolvida com vários tipos, menores marmanjos. Normalmente é assim como nascem os anjos. Se você acha que é fiel, é cruel, é porque nunca viu Jezebel. Jezebel, rosto de um anjo no corpo de mulher fatal. Proposta indecente, pecado original. Ternura, malícia, luxúria, cobiça, tortura, enfeitiça, ladrão ou polícia, judeu ou nazista. Pra quem não sabe o que é pecado, o inferno é o céu. Já que a noite é uma criança, lá vai Jezebel. Jezebel, de noite Jezebel. Jezebel, do inferno ao céu. Jezebel, Jezebel, de noite Jezebel. Jezebel, do inferno ao céu. Jezebel, Jezebel, de noite Jezebel. Jezebel, do inferno ao céu. Jezebel, Jezebel, de noite Jezebel. Jezebel, Jezebel, Jezebel, Jezebel. A melhor das tais, amigas demais, amigas iguais, amigas rivais, inimigas por trás. Mas Jezebel é ligeira, esperta no vai e vem. Sabe que o tempo passa, sabe quanto tempo tem. Pois juventude não há grana que compre, mas tem atitude que o dinheiro corrompe. Pá, você sabe bem, melhor do que ninguém. Vende seu futuro, do passado é refém. Já são mais de 10 horas, são mais de 10 homens como vermes rastejando aos seus pés. Ao invés do desespero, transmite calma. Jezebel não quer só dinheiro, quer sua alma. Como se fosse o troco de toda maldade, sufoco. Se satisfaz vendo você sofrendo como louco. Um tempo atrás um tal de Rui trampava, estudava, firmou no bagulho. Me ligou no rolê, eu nem fui. Foi nessas que conheceu Jezebel, ficou de chapéu. Tá ligado como mosca no mel, atordoado. Caiu na ponta da faca de um ex-namorado. Morreu de amor, demorou, tanto certo ou errado. Pra quem não sabe o que é pecado, o inferno é o céu. Já que a noite é uma criança, lá vai Jezebel. Jezebel, de noite Jezebel. Jezebel, do inferno ao céu. Jezebel, Jezebel, de noite Jezebel. Jezebel, do inferno ao céu. Jezebel, Jezebel, de noite Jezebel. Jezebel, do inferno ao céu. Jezebel, Jezebel, de noite Jezebel. Jezebel, Jezebel, Jezebel, Jezebel, Jezebel.